DJ Roger Mix, tá, meu bem? 15. A R15. Disparando sucesso. The best mix here. DJ Roger Mix. Solta o som. Pra provar o gosto do teu beijo, matar. só festa. Mas foi você, ainda está em mim. Tudo me faz jovem das produções. Jovem das Produções. Músicas exclusivas na batida certa. Meu coração pra viver uma linda paixão. DJ Roger Mix, coloca no vermelho. Aperta o play, meu DJ. Feliz.

pede pra voltar. Você pede pra voltar. Eu não posso me entregar. Frente o seu lugar. Não, não faz assim. Ficar longe de você é melhor pra mim. É difícil demais. Ao lado do meu amor, pensando em ti. Alô, DJ Roger Vitinas, produções. Mais mulher, se estou contigo. Meu coração é teu e eu te vivo. Não me